Eu queria primeiro que você explicasse o que é a Oxfam. Então, a Oxfam é uma confederação de organizações não governamentais internacional. A Oxfam foi fundada em 1942, na época da Segunda Guerra Mundial, para fazer uma ajuda humanitária naquela época na Inglaterra. Ao longo desses anos, a Oxfam foi crescendo, se tornou, então, começou como uma ONG, se tornou uma confederação, hoje são 20 membros e atua em 94 países, tanto com trabalho humanitário de emergência, seja em área de conflito, seja por desastre, como também com programas de desenvolvimento de mais longo prazo e campanhas públicas. No Brasil, desde quando? A gente atua no Brasil há mais de 50 anos. Era basicamente no Nordeste. E a partir desse ano de 2015 foi decidida pela criação de uma Oxfam brasileira mesmo, uma ONG brasileira que está em processo, que já foi inaugurada em 2015 e que a gente está consolidando agora. Quer dizer que essa divulgação desse trabalho é o primeiro da série Dessa nova etapa da Oxfam Brasil, sim. aí. Tá. Como que vocês se sustentam? Contribuições? Então, como a Oxfam é diversificada, esses 20 membros, você tem algumas Oxfams que a maior parte do recurso vem de governo, da cooperação mais Tá. tradicional, por exemplo, no caso da Holanda, e você tem outras que a maior base vem de cidadãos. A Tá. Oxfam Grã-Bretanha, mais de 50% vem de cidadãos Na Inglaterra tem uma britânicos. tradição de É cidadania. enorme, tem mais de 3 mil lojas, tem 10 mil voluntários, é uma Meu das maiores Deus. ONGs da Inglaterra. Esse estudo é tradicional ou foi o primeiro estudo no gênero aí de vocês sobre a concentração de riqueza? Não, a gente começou a trabalhar esse tema da desigualdade mais profundamente há 2 anos. Em janeiro de 2015, nós lançamos um estudo parecido com esse, também focado em Davos, onde a gente faz a primeira análise dos dados do Banco de Crédito Suíço e da Forbes. Então, agora esse é o segundo que a gente faz. Tá. Quem elaborou? São economistas da São Inglaterra? não, a gente tem uma equipe Tá. internacional, então são pessoas mesmo economistas, estatísticos, pessoal da ciência política, a gente tem uma equipe de políticas e técnica que é quem faz os nossos Os relatórios. estudos a metodologia do Piketty, de alguma maneira, ajudou Sim, na elaboração? quando a gente fez o primeiro relatório, sim, o Piketty realmente foi uma inspiração. E a própria metodologia que a gente usa dialoga com a Ah, tá. metodologia do E a Piketty. conclusão de vocês é que, no começo da crise para cá, aumentou a concentração de riqueza. Aumentou muito. Às vezes parece que não é muito você passar em um ano de 80 para 62, de 85 para 60, de 80 para 62, desculpe. Mas é um número muito expressivo Muito, quando você está muito. falando de concentração de riqueza e que esses 62 têm o mesmo que os 3 bilhões e 600 milhões mais pobres, né? Agora, essa redução foi porque aumentou o de 62 ou porque houve a perda de riqueza também por parte, uma parcela desses 80 e tantos? Tem as duas coisas, mas o que a gente tem observado da tendência é realmente que os drivers, digamos, aquilo que vai dirigindo essa concentração da riqueza, como não estão sendo atacados, então está se propagando mais a riqueza, né? E como que entram aí os empresários russos e chineses aí, que passaram a ter um protagonismo grande aí nos últimos anos? Olha, você tem na lista dos 62 da Forbes, né? Você tem alguns, eu acho, se não me engano, são 4 empresários chineses. Então Ah, você se baseou naquela lista da Forbes. A gente faz um cruzamento Crédito Suíço, a lista da Forbes dos bilionários, Ah, tá. e aí a gente trabalha esses dados. O Crédito Suíço, qual, que tipo de dado que ele O dispõe Crédito deles? Suíço, ele solta todo ano, o Banco de Crédito Suíço, um relatório da riqueza mundial. São Ah, eles, tá. a base da análise da riqueza no mundo, dos indivíduos, ela é feita pelo Banco Crédito Suíço, né? Então, realmente, quando você vê aí, há uma diferença, né? A gente tem, quer dizer, vendo de fora, aí você tem as novas tecnologias e tem o mercado financeiro como grandes propulsores de riqueza. O trabalho, ele mostra o quê? Onde que se deu essa concentração? Então, tem 4 pontos, eu diria. Esse da parte mais financeira, ou seja, quanto mais você tem, mais você aplica, mais você ganha. E se você não tem nenhuma taxação sobre isso, muitos desses 62, a riqueza deles vem de heranças. vem de aplicação da aplicação. É o anticapitalismo, então, o antiempreendedorismo. Se você não taxa isso, você só vai multiplicando. Então, tem esse lado. Tem o lado dos incentivos fiscais, onde há toda uma perda de arrecadação daqueles recursos que serão importantes para os governos atacarem as questões de saúde, educação, de transportes, moradia, que são questões importantes para o enfrentamento da pobreza. Tem a questão de todo o que significa esse poder econômico e a influência que esse poder econômico faz junto aos governos e ao Estado para a definição de políticas públicas. A gente tem vários exemplos nesses últimos 20, 30 anos da influência do poder econômico, por exemplo, o Acordo de Propriedade Intelectual. Quando o Acordo de Propriedade Intelectual foi definido, há décadas atrás, ele foi um acordo definido com a presença massiva da indústria farmacêutica. Então, o poder econômico desses bilionários, dessas grandes empresas, se você não tem a política de transparência de como funciona o processo de lobby ou incidência, é um outro fator, e você tem os paraísos fiscais também. Então, e além disso, a questão da distribuição mesmo, a questão do imposto, né? E a questão do imposto que vocês abordam bem lá, quer dizer, a partir do momento que você não consegue tirar do capital, você tem que jogar imposto indireto, daí pega todo mundo. E a diferença do crescimento ou do enriquecimento entre o capital e o trabalho é muito maior. Trabalho, as condições trabalhistas estão cada vez piores, os salários estão sendo reduzidos. Se você pega setores como indústria de vestuário, por exemplo, onde você tem essas fábricas em Bangladesh, o acidente que teve em Bangladesh em 2014, né? Quando você olha alguns setores industriais, você vai vendo que as condições trabalhistas estão piorando, os salários estão sendo mais baixos e quem está ganhando é sempre a indústria. E a robotização também acaba passando mão de obra também. Com certeza. Como é que... A Inglaterra ela é vista como um país que dá um tratamento privilegiado aí ao capital também. Como que esses estudos rebatem lá? Na verdade, eu morei um tempo na Inglaterra, então eu tenho uma impressão especial do povo britânico, que ele tem uma preocupação com a solidariedade, com a distribuição, é um valor de sociedade que eles têm. Tanto que a doação lá é uma coisa muito importante. As pessoas doam para as organizações como Oxfam e outras, para justamente combater a pobreza. Mas, claro, é um país também centro financeiro do mundo, né? Ali estão as aplicações, muitas especulações. Então, gera uma discussão muito grande na sociedade britânica. Nesse momento, o relatório está tendo uma repercussão grande na Inglaterra e levantando o debate, porque a sociedade ali também precisa fazer essa discussão, né? Essa questão do desmonte aí do estado de bem-estar social na Europa, vocês chegaram a medir especificamente a concentração de renda setorial também, regional? Não, a gente não trabalhou. A gente fez bem global esse relatório e nós estamos planejando fazer um agora, mas com alguns países e algumas regiões. Então ele trata de uma forma mais geral. Um dos pontos que a gente vê na concentração é uma espécie de predomínio da visão financeira na academia, no pessoal que trouxe aí, a Escola de Chicago e outros aí, que trouxeram esses princípios aí de política econômica. Aí. Vocês chegam a discutir esses aspectos? Chegam a fazer alguma parceria com universidades mais independentes da Inglaterra sobre essa cooptação da intelectualidade? Não? Não, a gente não faz isso diretamente, em termos de fazer um questionamento, né, dessa linha da intelectualidade, mas o que a gente tem feito e tem tido várias parcerias de discussão com intelectuais é discutir a realidade. E a realidade mostra que essa linha ela tem limites, né? Porque você tem um mundo crescendo em riqueza e com tantos milhões de pobres e com tanta concentração de riqueza. Então, ou seja, o sistema está com algum problema. E tem que se encontrar uma solução para esse problema. Você tem excesso de riqueza de um lado e sem capacidade de absorção de investimento no outro também. Exatamente. Os grandes movimentos migratórios aí, qual o impacto que tiveram nesses indicadores? Eu não saberia te dizer exatamente qual foi o impacto, porque é uma parte que nós não avaliamos com maior profundidade. Mas vocês fazem cenários de futuro, assim, o que pode acontecer com a migração, o que pode acontecer com a África? Você chega a fazer cenário de futuro ou trabalha especificamente nos dados de concentração contemporâneos, atuais? Então, a gente trabalha mais com os dados atuais, mas a gente, exatamente pelo nosso trabalho no campo, a nossa presença em 94 países, as nossas parcerias com várias organizações locais, a gente trabalha muito com o nosso senso da realidade do que está acontecendo. A gente está vendo o que está acontecendo e isso está chamando a atenção de que a situação de pobreza, ainda que ela tenha melhorado um pouco nas últimas décadas, a perspectiva de futuro com a concentração da riqueza como está, é que você não vai ter recursos para fazer as aplicações que você precisa em políticas sociais. As inclusões que ocorreram nas últimas décadas na Índia, China, Brasil, pode ter reverter? O que leva a ser permanente ou a reverter? Olha, no caso do Brasil, por exemplo, é um país que a gente usa como referência de avanços que ocorreram tanto em termos de políticas de combate à pobreza, como mesmo na desigualdade, especialmente na desigualdade de renda. Então você realmente cresceu aí a renda de uma massa maior. Porém, a desigualdade entre essa turma e a turma de cima, em números absolutos, ela continua estrondosa. Então, essa inclusão desses novos países que, em alguns casos, estão realmente tomando medidas que estão enfrentando a questão da desigualdade e da pobreza, continuam sendo ameaçados por esse cenário mais global que você tem. O que estratifica tudo isso é essa questão da remuneração da riqueza e da isenção da riqueza. Exatamente. Você não parte do zero a zero, você já parte de uma base que... Que é muito desigual. Que é moralmente inaceitável, né? É moralmente inaceitável. Os países escandinavos, como é que vocês avaliam as políticas públicas lá e os resultados do bem-estar da população? Então, esses países, eles têm uma condição muito diferenciada também. O nosso foco, ele está muito mais no foco dos países em desenvolvimento. E como é que vocês estão vendo essa evolução com essas guerras, principalmente África e Oriente, como é que vocês estão vendo o desdobramento da pobreza lá com esse desmantelamento de estados nacionais? Uma das coisas que a gente percebe é a importância do papel do Estado. Então, existem políticas que, se realmente não for Estado, você não tem como resolver. Existe toda a questão da eficiência, etc. Não há dúvida sobre isso. Mas existem responsabilidades que é do conjunto da sociedade que realmente faz a diferença você ter um Estado com capacidade. E para você ter um Estado com capacidade e com a força para poder fazer as mudanças necessárias, a participação da sociedade civil é algo muito importante. Então, a Oxfam tem um trabalho, especialmente na África, com muitas organizações locais para realmente contribuir a um fortalecimento da sociedade civil para poder fazer esse contrabalanço dos interesses nos países. Quer dizer, a demonização do Estado está na base dessa concentração de riqueza. Acredito que nós estamos vendo, acho que os números do relatório mostram que muito desse aumento da riqueza, ele pressupõe a presença do Estado. Se o Estado funciona para a riqueza, o Estado tem que funcionar para combater a pobreza, não é? Senão não seria justo. Quer dizer, a demonização do Estado serve quando é para fazer políticas sociais. O Estado é importante para todos. Mas digo, essa demonização ocorre quando o Estado faz políticas sociais ou impõe regulações. Né? O Estado... Você acredita que na Inglaterra e tudo, quer dizer, aquela ideia da desregulamentação, da desregulação e redução do papel do Estado como ponto central de desenvolvimento já está suficientemente exorcizada para uma discussão mais pragmática sobre o papel do Estado? Não, eu acho que não. Creio que o que está acontecendo hoje com a presença do Cameron é realmente uma tendência à retirada do Estado de vários setores, né? A sociedade britânica está lutando para manter todo o seu sistema de saúde. O sistema de saúde pública britânico é um sistema muito bom. Que resistiu à Thatcher. Que resistiu e que está sendo ameaçado novamente. Fortemente ameaçado. Então, essa questão da redução do Estado no que se refere às políticas de bem-estar social, ela continua sendo uma discussão muito presente. E no caso, nos momentos de crise econômica, é sempre a primeira coisa que vem à tona, né? Mas essa ideia de que a concentração traz eficiência já está suficientemente hoje questionada, deixou de ser um dogma como foi nas últimas décadas, né? Bom, isso é o que esperaríamos, né? Mas ainda continua forte essa Continua forte. Filho, Vocês produzem permanentemente estudos, trabalhos, artigos? Sim, a Oxfam ela tem lançamentos permanentes de documentos informativos, notas informativas sobre os diferentes temas com os quais a gente trabalha, as questões de gênero, questão de desigualdade, pobreza, etc. E a gente vai estar trabalhando temas específicos do Brasil nessa nova fase nossa. Tá. Fora da entrevista, como é que a gente pode montar uma parceria para publicar o conteúdo de vocês? Uai, a gente conversar e fazer, não tem nenhum problema. Nós podemos abrir uma área para vocês lá? Pra... Uai, podemos ver isso sim. O que a gente produz muito lá de fora, né? Tá. Então a gente tem que ver e talvez a gente possa te passar um pouco para você dar uma olhada no que a gente tem. Tá. E você ver o que interessa. Ah, boa, boa, boa. Tá bom? Muito bom. Ai, obrigada. Não, obrigado a vocês aí.